Quando a gente é preparado no plano espiritual para mais uma trajetória terrena, é feito todo um processo de reencarnação, assim, é feito um planejamento para a nossa vida. O espírito é minimizado para que aconteça, né, na hora da concepção, que ele seja implantado no útero materno para... Diz que é muito mais traumático o nascimento do que o desencarne. Mas a nossa luta interior começa muito cedo, né? Assim que chegamos no plano terreno, já começa a nossa luta interior. Porque, como já foi colocado, a gente não é um corpo físico. Às vezes as pessoas pensam assim, eu, Nilda, sou um corpo físico. Não, eu, Nilda, sou um espírito que estou temporariamente dentro deste corpo físico, né? Tenho esse corpo físico para conseguir me manter na Terra pela energia pesada que tem na Terra. Eu preciso desse corpo. Então, por isso que a gente... tem que preservar não somente do espírito. Claro que a gente tem que educar nosso espírito, tem que ter esse cuidado com o nosso crescimento espiritual. Mas precisamos muito cuidar do nosso físico. Porque se nós não cuidarmos do nosso físico, nós vamos acabar adoecendo. E quando nós adoecemos, o que que acontece? Começa também uma luta pela vida, né? E a gente tem que preservar esse corpo físico para se manter o máximo que nós pudermos na Terra. Porque a gente aprende também na espiritualidade, mas não se compara o que a gente aprende quando está num corpo físico. É a mesma coisa quando a gente faz um curso superior, você vai fazer medicina, seja o curso que for, né? Tu vai ter a teoria, mas tu só vai ser um bom profissional no momento que tu colocar em prática. E aí começa a nossa luta interior. E muitas vezes nós lutamos contra coisas que nós mesmos criamos para nós, né? Coisas que nós sentimos que ainda carregamos dentro do nosso eu, que são as nossas imperfeições. O quanto é necessário nós lutarmos contra as nossas imperfeições, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, para que nós sejamos companheiros uns dos outros, com mais harmonia, com mais paz, porque a gente sabe o quanto é difícil conviver com pessoas de temperamento difícil, com pessoas muitas vezes viciadas, né? Quanta luta, quanto embate a gente trava nessa vida. E a gente precisa se fortificar, e não tem nada melhor do que nós procurarmos esse momento de recolhimento, da prece, da oração, para que a gente vença essas batalhas na vida. Porque não são poucas, né? São bastante dificuldades. Se a gente parar para pensar assim, o que a gente passa tudo, né, nessa vida, e a gente precisa ser forte, precisa ser resistente, se apegar à fé nesse mestre, né, que nos disse que nós teríamos a tribulações na vida. Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse, vós tereis tribulações. Ele não falou que seria fácil. E a gente sabe que não é fácil. Mas precisamos, né, cada dificuldade nossa que nós enfrentarmos e que nós conseguir vencer, é um pouquinho de expurgo daquilo que a gente traz de comprometimento quando chegamos aqui. Porque quando nós chegamos aqui, né, o espírito foi criado simples e ignorante, né? Kardec nos fala isso nas obras dele. Só que tem um detalhe, nós não chegamos a primeira vez na Terra quando nós chegamos aqui nessa encarnação. Para nós estarmos no atual estágio evolutivo que nós estamos vivendo, a gente já teve várias encarnações. Então, não chegamos aqui com a mala vazia. Com certeza, trouxemos a mala com nossos comprometimentos para resgatarmos aqui. E aí começa a nossa luta. A nossa luta interior, né? Da gente vencer as dificuldades, da gente quitar os nossos débitos, né? Porque a gente não é só essa matéria, né? E nem só espírito. Então, essa luta é necessária para o nosso crescimento espiritual, né? Todas as dificuldades que nós passamos, seja ela da forma que for por problemas de saúde ou problemas de dificuldades financeiras, ou seja qual for, sempre entra a luta interior, né? Que a gente fica nessa dificuldade, às vezes a gente até pensa assim, tem pessoas que acham assim, ah, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de ninguém. Deus ama todos os seus filhos. E com certeza, de uma forma ou de outra, a gente vai vencer. Chico Xavier tinha escrito na casa dele, isso também passa. Porque quando a gente está com uma felicidade muito grande, a gente não deve ficar muito eufórico, não, porque vai passar, né? Mas as dificuldades também vão passar. Quando a gente está por momentos bem difíceis, podemos ter certeza que isto também vai passar. Como o Chico nos falou, né? Então, a gente deve ser firme nas nossas lutas, nas nossas batalhas, de cabeça erguida, com muita fé, com muita coragem, porque estamos aqui não sozinhos, estamos aqui sempre amparados pelos nossos protetores, pelos amigos do plano espiritual. Todos nós temos nosso protetor espiritual, que é o nosso anjo guardião. Nós não fomos lançados aqui por Deus ao acaso, ele nos deu a oportunidade de mais uma encarnação, mas estamos aqui amparados. E é nisso que devemos nos apegar e seguir a nossa batalha, com certeza.